Fecheiro 15, página 123. Proleva, precisava te pedir um favor, disse Ayla, pouco à vontade. Pede, Ayla. Todos os presentes no abrigo que partilhavam nesse momento a refeição matinal viraram-se para ela, curiosos. Há uma gruta sagrada não muito longe da 26ª caverna e o seu Zlandoni pediu-me que fosse com ele visitá-la, uma vez que sou a acólita da primeira. O espaço é reduzido e a primeira gostaria que eu fosse em sua representação. João Dalar não foi o único cuja atenção se avivou. Ao olhar em redor, notou que toda a gente observava a Ayla e viu Vilamar estremecer. O mestre do comércio adorava percorrer grandes distâncias, mas não o entusiasmavam os espaços reduzidos. Podia obrigar-se a entrar numa caverna, se fosse necessário, e se não fosse muito pequena. Contudo, preferia os espaços abertos. Preciso que alguém tome conta de Jonaila e amamente, se ela necessitar, explicou Ayla. Dar-lhe-ei o peito antes de abalar, mas não sei quanto tempo estarei ausente. Podia levá-la comigo, mas disseram-me que teremos de rastejar como cobras e não creio que o consiga fazer com ela. Penso que a Zelandoni ficou contente por me terem convidado. Proleva ficou a pensar por um momento. Estava sempre ocupada nas reuniões de verão. A nona era uma caverna grande e importante e ela tinha muitas coisas planeadas para esse dia. Não sabia se teria tempo para tomar conta de outro bebé além do seu, mas não gostava de recusar. Terei todo o gosto em alimentá-la, Ayla, mas prometi encontrar-me hoje com algumas pessoas e temo não conseguir tomar conta dela. Tenho uma ideia, anunciou Martona. Todos se voltaram para a antiga líder. Podemos encontrar alguém que possa acompanhar Proleva e tomar conta de Jonaila e de Setona enquanto ela está ocupada e levar-lhes bebés quando precisarem de mamar. Martona olhou para Folara e subrepticiamente deu-lhe uma cotovelada, instando-a a oferecer-se. A rapariga entendeu a mensagem e até pensara nisso, mas não sabia até que ponto lhe apetecia passar o dia a tomar conta de bebés. Por outro lado, gostava muito de ambas e podia ser interessante ver do que falava Proleva nas suas reuniões. Eu tomo conta delas, ofereceu-se, e no momento de inspiração acrescentou: se o lobo me ajudar. Com isso iria angariar bastante atenção. Ayla pensou por instantes. Não tinha a certeza se o lobo iria obedecer a uma jovem na zona da reunião, com tantos desconhecidos em redor. Embora provavelmente gostasse de ficar perto das pequenas, os lobos adultos dedicavam muita atenção às crias e revezavam-se alegremente para as vigiar, enquanto o resto da matilha ia à caça. Contudo, uma matilha não podia criar mais do que uma ninhada. Tinham de caçar não só para eles, mas também para vários jovens lobos famintos em crescimento. Como complemento ao leite materno, e para ajudar a desmamar a ninhada, os animais mastigavam e engoliam a carne, para logo a regurgitarem parcialmente digerida e os pequenos conseguirem comê-la com mais facilidade. Competia à fêmea dominante assegurar-se de que nenhuma outra fêmea no seio da matilha acasalava, e às vezes chegava mesmo a interromper o próprio acasalamento para afugentar os machos que se aproximavam, de modo que a sua ninhada fosse a única a nascer. Lobo sentia pelos bebés humanos a adoração própria do lobo pelos cachorros da sua matilha. Ayla tinha observado e estudado os lobos quando era jovem e por isso entendia o lobo tão bem. Desde que ninguém ameaçasse as pequenas, era pouco provável que causasse problemas. E quem iria ameaçá-las em plena reunião de verão? De acordo, falara, concordou Ayla. O lobo pode ajudar-te a tomar conta das bebés. Mas, diz-me, João Dalar, darias de vez em quando uma vista de olhos em lobo e em falara? Creio que irá obedecer-lhe, mas pode tornar-se demasiado protetor das pequenas e não deixar que ninguém se aproxime. A ti, ele obedece sempre que eu não estou. Esta manhã pensava ficar perto do nosso acampamento e talhar uns quantos utensílios, disse ele. Ainda devo umas ferramentas especiais a várias pessoas por nos terem ajudado a construir o abrigo na nona caverna. Há uma zona destinada a trabalhar o sílex, na periferia do acampamento, e está pavimentado com pedra, para que não haja lama. Posso trabalhar ali e ir de vez em quando ver como estão falar aí o lobo. Prometi ir ver umas pessoas esta tarde, desde a caça ao leão, que há cada vez mais interessados no atirador de lanças. Franziu a testa ao pensar nisso. Mas talvez consigamos encontrar-nos onde eu possa estar de olho neles. Espero voltar à tarde, mas não sei quanto tempo irá demorar a visita à caverna, disse Ayla. Pouco depois, encaminharam-se todos para o acampamento principal e, ao chegar ali, separaram-se. Ayla e Proleva, com as suas duas bebés, Jesfolara, Jondalar e o Lobo, foram primeiro ao abrigo dos Landónia. O Donier, da 26ª caverna, esperava no exterior, na companhia de um acólito que Ayla não via há muito tempo. Jonocol! Exclamou, e correu na direção do homem, que fora o acólito da primeira antes dela, e considerado um dos melhores artistas dos Zelandoni. Quando chegaste, já viste a Zelandoni? Perguntou depois de se terem abraçado e roçado as bochechas. Chegamos ontem, antes do anoitecer, respondeu ele. A 19ª caverna tardou a sair, e depois a chuva ainda nos atrasou mais. E sim, já vi a primeira entre aqueles que servem a mãe. Está com ótimo aspecto. Os demais membros da 9ª caverna saudaram afetuosamente o homem, que até recentemente havia sido um valioso membro da sua caverna e um bom amigo. Até o lobo o farejou em sinal de reconhecimento, e em troca o homem coçou-o atrás das orelhas. Já és Landoni? Inquiriu para o Leva. Se passar nos testes, posso vir a sê-lo nesta reunião de verão. A Zelandoni da 19ª não se encontra bem. Este ano não veio, não podia caminhar tanto. Lamento muito, disse Ayla. Tinha muita vontade de a ver. Foi uma boa professora e tenho levado a cabo muitas das suas tarefas. Tormaden e a caverna gostariam que eu assumisse o resto das funções o mais rapidamente possível. E creio que a nossa Zelandoni também não se importaria, explicou Jonocol. E depois, olhando para as trouxas que Ayla e Proleva carregavam, acrescentou. Vejo que trazem as vossas pequenas. Ouvi dizer que tiveram meninas, as abençoadas de Doni. Eu fico feliz por vocês. Posso vê-las? Claro, respondeu Proleva. Tirou a bebé da manta e segurou-a nos braços. Chama-se Setona. E esta é Jonaila. Apresentou Ayla, mostrando também a sua filha. Nasceram com poucos dias de diferença e serão grandes amigas, afirmou Folara. Vou ficar a tomar conta delas e o lobo vai ajudar-me. Ai sim, disse Jonocol. E depois olhou para Ayla. Ouvi dizer que esta manhã vamos visitar uma gruta sagrada? Também vens? Que bom! Exclamou Ayla. Em seguida virou-se para o Zelandoni, da 26ª caverna. Tens ideia de quando regressaremos? Gostava de voltar pela tarde. Devemos estar de volta à tarde, confirmou ele. Estivera a observar o reencontro e as interações do acólito artista com a sua antiga caverna. Perguntara-se como pretendia Ayla visitar uma caverna tão difícil com um bebé ao colo, mas percebeu que ela tomara providências para deixar a pequena em boas mãos. Não era o único que se interrogava. Como faria uma jovem mãe para assumir todas as obrigações de uma Zelandoni? Pelos vistos, contava com a ajuda dos amigos e dos familiares da 9ª caverna. Havia razões pelas quais poucas Zelandónia escolhiam constituir família. Dali a alguns anos, quando a menina estivesse desmamada, seria mais fácil, a menos que voltasse a ser abençoada. Seria interessante observar o desenvolvimento daquela jovem e atraente acólita, cogitou. Após avisar que regressaria, Ayla afastou-se com os outros da 9ª caverna para acompanhar Proleva à sua reunião. O Zelandoni da 26ª caverna seguiu-as vagarosamente. Ayla tentou dar de mamar a Jonaila, mas a menina não tinha fome e sorriu para a mãe enquanto o leite lhe escorria pelo canto da boca. Depois tentou sentar-se. Ayla entregou a pequena a Folara e, detendo-se na frente do lobo, deu a si mesma uma palmadinha na zona dos ombros. O animal ergueu-se nas patas traseiras e apoiou as suas grandes patas no local onde ela indicara. A demonstração que se seguiu causou assombro e incredulidade a quem nunca a havia presenciado. Ayla levantou o queixo e ofereceu o pescoço ao enorme lobo. Com grande delicadeza, este lambeu-lhe e depois prendeu-lhe a garganta entre os dentes, num gesto de reconhecimento do membro dominante da sua matilha. Ela, imitando o gesto, meteu entre os dentes um pouco de pelo do animal. Depois olhou-o nos olhos. Ele colocou as patas no chão quando o soltou e Ayla agachou-se para ficar ao mesmo nível. Vou ausentar-me um pouco, disse ao animal em voz baixa. E repetiu a mensagem na linguagem gestual do clã, que passava despercebida à maioria daqueles que os observavam. Às vezes, o lobo parecia entender melhor os sinais de mãos do que as palavras. Mas Ayla tinha por hábito utilizar ambas quando queria comunicar algo importante. Falara vai cuidar de Jonayla e de Setona. Podes ficar aqui com as bebés e vigiá-las também, mas tens de obedecer a Falara. Jundalar estará por perto. Levantou-se, abraçou a filha e despediu-se dos restantes. Jundalar estreitou-a nos braços por um momento e ela depois abalou. Nem sequer ela se atrevia a pensar que o lobo entendia realmente tudo o que lhe dizia. Mas quando lhe falava, o animal prestava muita atenção e parecia seguir as suas instruções. Notara que o Zelandoni da 26ª caverna os seguira e que a vira com o lobo. O seu semblante ainda manifestava surpresa, embora essa expressão não fosse óbvia para todos. Ayla estava acostumada a interpretar os significados mais subtis de cada gesto, já que na linguagem do clã isso era imprescindível, e aprendera a aplicar essa habilidade para adivinhar os significados inconscientes entre os seus. Os dois colocaram-se lado a lado e caminharam de volta para o acampamento de Zelandónia. O homem guardou silêncio, mas ficara estupefacto ao vê-la expor a garganta aos dentes do lobo. A 26ª caverna tinha ido a outra reunião de verão no ano anterior e nunca a vira com o animal. Em primeiro lugar, surpreendeu-o ver um caçador carnívoro aproximar-se tranquilamente na companhia das pessoas da nona caverna. Depois impressionou-o o tamanho do animal. Quando o lobo se ergueu nas patas traseiras, não teve a menor dúvida de que se tratava do maior espécime que alguma vez vira. Claro que nunca estivera tão perto de um lobo vivo, mas o animal era quase tão alto quanto a mulher. Ouvira dizer que a nova acólita da primeira sabia tratar dos animais e que um lobo a seguia por toda a parte, mas estava consciente do muito que as pessoas exageravam. E embora não negasse a veracidade do que diziam, também não acreditava plenamente. Talvez tivessem visto um lobo a rondar o local da reunião e ficado a pensar que a seguia. Mas aquele não era um animal à espreita do grupo, como imaginara. Existia comunicação direta entre eles, compreensão e confiança. O Zelandoni da 26ª caverna nunca vira nada parecido. E isso avivou o seu interesse em Ayla. Fosse ou não uma jovem mãe, talvez o seu lugar fosse mesmo entre os Zelandónia. A manhã já ia avançada, quando o pequeno grupo se aproximou da gruta. Uma abertura normal numa parede de pedra calcária. Eram quatro. O Zelandoni da 26ª caverna. O seu acólito, um jovem chamado Falitan, embora gostasse de se chamar primeiro acólito do Zelandoni da 26ª. John O'Call, o talentoso artista que havia sido acólito da primeira no ano anterior, e Ayla. Ayla apreciara a conversa com John O'Call ao longo do caminho, embora percebesse o muito que ele mudara no último ano. Quando o conheceu, ele era mais artista do que acólito e juntara-se à Zelandónia, porque isso lhe permitia exercitar o seu talento livremente. Nunca tivera grande desejo de se tornar Zelandoni e contentava-se em ser acólito, mas isso mudara. Agora estava mais sério, pensou. Queria pintar a caverna branca que ela, ou melhor, que Lobo, encontrara no verão anterior. E não apenas pelo prazer da arte. Sabia que se tratava de um lugar sagrado, um refúgio criado pela mãe, cujas paredes brancas de calcite ofereciam um convite extraordinário para se transformar num lugar especial, para entrar em comunicação com o mundo dos espíritos. Desejava conhecer esse mundo, como Zlandoni, para fazer justiça ao seu caráter sagrado, quando criasse as imagens que, segundo acreditava, lhe falariam desse outro mundo. John O'Call não tardaria a ser o Zlandoni da 19ª caverna e a renunciar ao seu nome pessoal, supôs Ayla. Dava a impressão de que pela entrada da pequena caverna apenas cabia uma pessoa e, olhando para o interior, o espaço parecia ainda mais reduzido. Ao vê-lo, Ayla perguntou-se como se atrever alguém a entrar ali. Depois escutou um som e ficou com os cabelos da nuca em pé e com pele de galinha nos braços. Era como um gorjeio, mas mais rápido e agudo, um gemido ululante que parecia encher a caverna à sua frente. Virou-se e viu que era Falitan quem emitia aquele som. Não tardou a voltar como uma leve reverberação, um estranho eco abafado que não se sincronizava com o som original, mas que parecia surgir das profundezas da caverna. Quando Falitan terminou o seu canto, Ayla viu sorrir o Zlandoni da 26ª. — É um som extraordinário, não é? — perguntou o homem. — Sim, de facto — concordou Ayla. — Mas o que o levou a fazê-lo? — É uma maneira de testar a caverna. Quando uma pessoa canta, ou toca a flauta, ou emite um som numa cavidade, como Falitan, se a caverna responde, se devolve o canto com um som autêntico e próprio, isso é a mãe a dizer-nos que nos ouve e que podemos entrar no mundo dos espíritos por aqui. É assim que sabemos que é um lugar sagrado, explicou o 26º. E todas as cavernas sagradas devolvem o canto? Indagou Ayla. Nem todas, mas a maioria sim. E algumas apenas em determinados locais. Mas os lugares sagrados têm sempre algo de especial, respondeu ele. De certeza que a primeira podia pôr à prova uma caverna como esta, com a sua voz bonita e pura, comentou Ayla. E franziu o sobrolho. E se quisermos testar uma caverna e não soubermos nem cantar, nem tocar flauta, nem fazer um som como o de Falitan? Eu não sei fazer nada disso. Aposto que sabes cantar um pouco. Não, não sabe, revelou John O'Call. Ayla recita o cântico à mãe, num tom monótono. Tens de ser capaz de testar um lugar sagrado com um som, insistiu Zlandoni, da 26ª caverna. Essa é uma das funções da Zlandoni e tem de ser um som autêntico. Não podes simplesmente gritar. Parecia preocupado e Ayla ficou abatida. E o que acontece se eu não for capaz de produzir um som adequado, um som verdadeiro? Interrogou Ayla, dando-se conta nesse momento de que um dia gostaria de ser Zlandoni. Mas e se não pudesse, por não conseguir emitir um som correto? John O'Call parecia tão desanimado quanto Ayla. Gostava da forasteira que João Dalar havia trazido consigo da sua viagem e sentia-se em dívida para com ela. Além de ter encontrado a bonita caverna, Ayla assegurara-se de que ele fosse um dos primeiros a vê-la e, por outro lado, acedera a converter-se na acólita da primeira, permitindo-lhe mudar-se para a 19ª caverna, que ficava mais perto da gruta. — Mas tu és capaz de emitir um som verdadeiro, Ayla — disse John O'Call. — Sabes assobiar. Já te ouvi assobiar como um pássaro. E sabes imitar outros sons de animais, relinchas como um cavalo e consegues até rugir como um leão. Gostaria muito de ouvir isso, pediu o Donnie. Força, Ayla, mostra o que sabes, incitou John O'Call. Ayla fechou os olhos e concentrou-se. Recuou aos tempos em que vivia no seu vale e criava um leão e um cavalo, como se fossem seus filhos. Recordava-se da primeira vez que Baby conseguira emitir um rugido. Decidira praticar também o som e uns dias mais tarde respondeu-lhe com um rugido próprio. Não era tão ameaçador como o do animal, mas este reconheceu-o como um rugido aceitável. Tal como Baby, começava por uma série de grunhidos característicos que iam crescendo a cada repetição. Por isso abriu a boca e lançou o rugido mais sonoro que conseguiu. Encheu a pequena caverna. Depois de um breve silêncio, o rugido ecoou como um som distante e surdo que provocou pele de galinha a todos, levando-os a pensar que um leão de verdade havia respondido do interior da caverna. Se não soubesse que eras tu, juraria que havia um leão lá dentro, declarou o jovem acólito da 26ª, com um sorriso, quando o eco se calou. E também sabes imitar o relinchar dos cavalos? Esse era fácil. E Ayla não demorou a fazê-lo. Desta vez, o Donnie, da 26ª caverna, largou uma gargalhada bem sonora. E imagino que és capaz de trinar como um pássaro. Ayla abriu um amplo sorriso de satisfação e logo de seguida imitou cantos de pássaros que aprendera quando estava sozinha no seu val e tentava atrair os pássaros para virem comer à sua mão. Os trinos e chilreios reverberaram com o estranho eco mudo da caverna. Bem, se tivesse alguma dúvida de que esta era uma caverna sagrada, ela já teria desaparecido. Poderás pôr à prova qualquer caverna através do som, Ayla, ainda que não saibas cantar nem tocar flauta. Tal como Falitan, tens o teu próprio método, disse o Zelandoni. Depois fez sinal para o seu acólito, que retirou do saco 4 pequenas tigelas com asas que haviam sido esculpidas em pedra calcária. O acólito extraiu também um objeto que parecia uma pequena salsicha branca. Tratava-se de um pedaço de intestino de um animal cheio de gordura. Desenrolou uma das extremidades e apertou-a, vertendo um pouco de gordura para os recipientes de cada lamparina, acrescentando depois um pedaço de cogumelo seco a cada um. Por fim, preparou-se para fazer uma pequena fogueira. Observando-o, Ayla quase se ofereceu para acender com uma das suas pedras de fogo. Mas a primeira tinha insistido no ano anterior que era necessária uma cerimónia para dar a conhecer a pedra de fogo, embora muitos de Landoni já soubessem como usá-la. Com os materiais que levara, Falitan não tardou a fazer uma pequena fogueira. Usando outro pedaço de cogumelo seco para transferir o fogo, derreteu alguma da gordura das candeias para que as mechas a absorvessem melhor e por fim acendeu-as. Quando a chama ardia em todas as candeias, o Zelandoni, da 26ª, disse: Bem, vamos explorar esta pequena caverna? Ayla, terás de imaginar que és um animal, uma cobra. Achas que consegues entrar ali e rastejar? Ayla acenou afirmativamente, embora tivesse as suas dúvidas. Pegando na asa da pequena candeia, em forma de tigela, o Zelandoni, da 26ª caverna, introduziu a cabeça na minúscula abertura, pôs de joelhos, apoiou uma mão no solo e, por fim, estendeu-se de barriga. Empurrando a candeia à sua frente, avançou como uma serpente pelo espaço estreito. Foi seguido por Ayla, Jonocol e Falitan, cada um com a sua candeia. Ayla entendeu por que razão o Zelandoni tinha desencorajado a primeira de tentar entrar ali. Embora Ayla já muitas vezes tivesse ficado surpreendida ao ver as coisas que a corpulenta mulher era capaz de fazer, aquela caverna era de facto demasiado pequena para ela. As curtas paredes eram mais ou menos perpendiculares ao chão, mas curvavam no teto e pareciam rocha coberta de terra úmida. O solo era de barro argiloso que se colava a eles e, embora os ajudasse a deslizar nos vãos mais estreitos, não demorou muito em ensopar-lhes as roupas. Com frio, Ayla deu-se conta de que tinha os seios cheios de leite e tentou levantar o tronco, apoiando-se nos cotovelos para não ter de apoiar neles todo o seu peso, apesar de assim ser difícil segurar a candeia. Se bem que os espaços pequenos não incomodassem Ayla, foi assaltada por uma pontada de pânico quando ficou presa numa curva. Relaxa, Ayla, vais conseguir, escutou John O'Call dizer, e sentiu que a empurravam pelos pés. Nem toda a caverna era pequena. Quando ultrapassaram aquele obstáculo, o espaço tornou-se mais largo. Podiam até sentar-se e, se erguessem as candeias, ver-se uns aos outros. Pararam e descansaram por um momento. Pouco depois, John O'Call não resistiu à tentação. Tirou um bocado de sílex de uma bolsa que levava atada à cintura e, com uns quantos traços rápidos, desenhou um cavalo na parede e outro na parede da frente. Ayla sempre admirara a sua destreza. Quando John O'Call ainda vivia na nona caverna, ela gostava de o observar enquanto praticava na face exterior de uma parede de pedra calcária ou numa placa de pedra separada, ou num pedaço de couro cru, com uma ponta de carvão, ou até numa porção de terra alisada. Fazia-o com tanta frequência e facilidade que quase parecia esbanjar o seu talento. No entanto, sabia que da mesma forma que ela, para adquirir destreza, treinara com a sua funda ou com o atirador de lanças de Jondalar, John O'Call precisara de praticar para atingir tal nível de perícia. Para ela, a habilidade de pensar num animal vivo e reproduzir a sua imagem numa superfície era algo tão extraordinário que só podia tratar-se de um dom incrível da mãe. Ayla não era a única a pensar assim. Depois de descansarem um pouco, o Zlandoni da 26ª Caverna continuou a embrenhar-se na caverna, mostrando o caminho. Encontraram outros troços estreitos antes de chegarem a um local onde umas placas de rocha os impediam de prosseguir. Era o final da caverna. Não podiam continuar. Notei que te sentiste compelido a desenhar nas paredes desta caverna, comentou o Zlandoni da 26ª, sorrindo para John O'Call. Este não sabia até que ponto o teria expressado daquela maneira, mas, de facto, desenhara dois cavalos e, por isso, assentiu. Estive a pensar que a vista do sol deveria celebrar uma cerimónia em honra deste lugar. Estou mais seguro do que nunca de que é sagrado e gostaria de lhe outorgar esse conhecimento. Podia ser um lugar para os jovens que desejassem pôr-se à prova, incluindo os que são muito jovens. Tens razão, disse o acólito artista. É uma caverna difícil, mas direta. Seria difícil alguém perder-se aqui dentro. Gostarias de participar na cerimónia, John O'Call? O Zlandoni, adivinhou Ayla, queria que John O'Call fizesse mais desenhos naquela caverna sagrada, tão perto da sua caverna, e perguntou-se se os seus desenhos dariam mais prestígio ao lugar. Creio que aqui convinha indicar que é o final. Colocar um sinal que mostre que não se pode avançar mais, a pelo menos neste mundo, sugeriu John O'Call. E depois sorriu. Eu diria que o leão de Ayla falou do outro mundo. Avisem-me quando fizerem a cerimónia. O Zlandoni e o seu acólito Falitã sorriram satisfeitos. Também serás bem-vinda, Ayla, disse o 26º. Terei de ver o que a primeira tem planeado para mim, respondeu ela. Claro. Deram a volta e encaminharam-se para a saída. E Ayla ficou aliviada. Tinha a roupa úmida e começava a sentir frio. O caminho de regresso não pareceu tão longo e alegrou-se por não ficar presa. Quando chegaram à boca da caverna, deixou escapar um suspiro de alívio. A candeia apagara-se pouco antes de ver a luz exterior. Aquela podia ser uma caverna sagrada, pensou, mas não lhe parecia agradável, principalmente por ter de andar de rastros grande parte do caminho. Gostarias de vir visitar a vista do sol, Ayla? Não é longe, convidou Falitã. Lamento. Irei com muito gosto noutra altura, mas prometi a Proleva que estaria de volta à tarde. Ela ficou a tomar conta de John Ayla. E preciso de regressar ao acampamento, explicou Ayla. Não acrescentou que lhe doíam os seios, por causa da acumulação do leite e que se sentia desconfortável.